escutar. Foi abrir um sorriso de canto essa boca gostosa. Já te chamei de vida, assim foi o boi com a corda. Esse corpo assim maravilhoso acaba com a minha vida. Nossa, credo, que delícia. E de mania, bebê. Papai do céu caprichou quando ele criou você. E de mania, bebê. E agora como é que faz o coração te esquecer? E de mania, meu bebê. Papai do céu caprichou quando ele criou você. E de mania, bebê. E agora como é que faz o coração te esquecer? Ed Lucas é o nome dele. Foi abrir um sorriso de canto essa boca gostosa. Já te chamei de vida, nasci foi o boi com a corda. Esse corpo assim maravilhoso acaba com a minha vida. Nossa, credo, que delícia. E de mania, bebê. Papai do céu caprichou quando ele tinha você. E de mania, bebê. E agora como é que faz o coração te esquecer? E de mania, meu bebê. Papai do céu caprichou quando ele tinha você. E de mania, meu bebê.